Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar mais uma edição de O Marco de Hoje, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Diz pra mim que aí não tá, pra não achar que eu tô completamente doido, que aí não tá, não está, assim, nada de noite ainda, né? Porque aqui tá um sol que vou te contar, não, de arrebentar. Aqui tá sol também, mas vai chover bastante. O seu convidado já está já no ar. Está? Uau, já, o Mark já está no ar. Uma honra. Gente, vou falar um pouquinho só, antes a gente parte, a gente ir pro que interessa mesmo. O nosso convidado de hoje, como eu tinha anunciado ali, feito chamado, conversado com vários amigos e tudo mais, é o Mark Christopher. Ele nasceu em Fort Dodge, Iowa, uma cidade que quando ele nasceu tinha cerca de 20 mil habitantes. Isso no começo dos anos 60, a gente não vai especificar aqui a data quando ele nasceu, mas de qualquer forma, ele dirigiu alguns curtas como The Dead Boys Club, que foi lá por 91, 92, Alicali, Iowa, em 95, Heartland, 2007, já nos anos 2000, ele criou um programa chamado Real Life, The Musical, passou na TV americana, como eu falei, lá por 2012, e a gente está aqui também para falar, obviamente, saber da carreira dele, saber mais da vida dele, porque ele é mais conhecido por ter dirigido um filme maravilhoso, um filme excepcional, chamado, em inglês, 54, e no Brasil, Estúdio 54, que é um filme sobre a maior boate, a meca da disco music. E não podia estar num lugar até melhor para conversar, porque a rádio aqui, Showtime, a gente baba por disco music, toca direto clássicos dos anos 70, e, nossa, a gente ama mesmo a era disco, né? A gente está meio aqui tentando resgatar o que havia de melhor nisso. O filme, para quem não lembra, mas duvido que não lembrem, porque é um filme bastante cultuado, ele tem uma renda média inicialmente de bilheteria, mas mundialmente até hoje ele não para de ser reprisado, tanto que o Mark até lançou lá para 2015 uma versão adicionando mais de 30 minutos. Realmente um director's cut, né? O corte, a versão do diretor. E o filme já, a estreia dele em longas já tinha gente como Neve Campbell, o Mike Myers, no, provavelmente, acho que foi o primeiro papel dramático, pelo menos num grande filme que ele fez. Obviamente o grande Ryan Phillippe, a Salma Hayek, o Breckin Meyer, o Mark Ruffalo, numa participação pequena. Então, sei lá, eu vou parar de embromar aqui e tentar, finalmente, falar com o Mark Christopher. Tudo bem, Mark? Tudo bem. Você? Tudo bem? Eu vou... sabe, então, tá um pouquinho difícil ouvir você. Tá um pouquinho difícil? Quer que eu fale mais alto? É, muito distante. Fale mais alto? É. Tá, vou falar mais alto, tá? Vou... I gonna scream, vou berrar, tá bom? Alô? tá me ouvindo, Mark? Continua. Mark, tá me ouvindo? É. Estás? Are you listening? Eu posso ouvir, mas é super distante, quase não... Super distante. Tá, eu vou falar bem alto então. Bem, very loud, ok? Tá. Ok. E eu tô bem ou eu tô super alto? Como é? Estás ótimo, estás ótimo. Tá? No problem. A gente vai resolver. Não ouvi, desculpa. É, o Fufunha tá trocando de linha aqui. Tá. Fufunha tá trocando de linha. Eu vou tentando, de qualquer forma, Mark. Me fala, Mark, do teu início, da tua criação... Não, espera um pouquinho que o Fufunha está trocando de telefone. Está trocando de linha para ver se melhora o dele lá. Vamos ver. Esperar um pouquinho, Mark. No Rio está uma tormenta, né? Tá, tudo bem. No Rio está uma tormenta. Está um inferno, viu? Vamos ver, não quero é que ele caia a ligação, nada assim, né? Então... Tá chamando. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr prim, prim. É como aquela, música By the Time I Get to Phoenix, o telefone chama, chama, chama. E o Marco Antônio fica nervoso, claro, nervoso. Claro, não pode me culpar. Fica preocupado. É. Depois tem que tomar um Rivotril. Rivotril. Pronto, o Marco já está na linha, vê se melhorou. Está me ouvindo melhor agora? Um pouquinho melhor? É, um pouquinho, tá. Tá, tudo bem, eu vou falar bem alto. Agora eu fico loud, very loud, ok? Tá. Tá. Mark, como é que foi, assim, a tua infância? Porque um menino de Fort Dodge, Iowa, uma cidade com 20 mil habitantes, no começo dos anos 60, como é que foi isso de quero ir pra Hollywood dirigir filmes com o All Star Cast, com o elenco? Como é que funcionou essa passagem? Ah, então, eu, como que era? Então, eu fui para a Universidade de Iowa, né, e descobri cinema lá, né, porque como jovem eu sempre tirei fotos, eu fiz teatro como ator, e também desenhei, e fiz todas as coisas assim, né, e quando descobri na universidade, filme, né? Uhum. Combinou todos meus interesses. Entendi. Então, me apaixonei, né? Uhum. Depois de Iowa, eu ganhei uma bolsa e fui estudar em Portugal, mas a universidade não começou, era o Conservatório Nacional de Lisboa. De Lisboa? Mas nunca, quer dizer, o ano escolar nunca começou. Então, eu fiquei em Lisboa um pouquinho e depois eu vim para o Rio, porque eu ganhei uma bolsa para estudar no Brasil, só que me mandaram para Portugal, claro, né? Então, eu cheguei no Rio, morei aqui um ano, e depois eu voltei para Estados Unidos, morei em Nova York e fui para Columbia University, onde tem um programa de cinema muito bom, né? Sim. E eu fiz meu mestrado lá e fiz essas curtas que você mencionou, né? Depois Club Yokai, Iowa. Mas, querido, só uma interrupçãozinha, Mark. O quê? Vieste para o Brasil a primeira vez. Quando? Que ano que foi isso? Ah, eu cheguei aqui em 86. Ah, ok. E morei aqui exatamente um ano. E você sabe que eu trabalhei com Cacá Diniz de Ponto Filmes. Eu era Cacá o produtor Diniz. Para ele, só que eu era muito jovem e muito mal. Eu era horrível. Provavelmente a única vez na minha vida quando eu fiz um mau trabalho. Então, desculpa, Cacá. Mas foi muito interessante. Gente super boa. Adorei. Era Ponto Filmes aqui. Tá. Mesmo não tendo sido bem sucedida, então até invertida nessa época, a experiência foi boa. É isso? Não estou ouvindo. Eu disse, a experiência foi boa, mesmo não tendo sido bem sucedido. A experiência foi fantástica, só que eu era mal. Entendeu? Adorei eles, né? Foi super legal. E era menino. Era meu primeiro trabalho em cinema, né? Qual foi o filme? Lembras ou não? O quê? Lembras o filme, o nome do filme? Sabe que eles estavam fazendo Leila Diniz. Ah, Leila Diniz. Do Bigode, diretor Bigode. Uhum. É, mas eu não tinha muito a ver com isso. Eu era como liaison entre Hollywood e eles. Então, mas esse filme estava filmando quando eu estava lá. Entendi. E era muito interessante para mim. Né? E me diz uma coisa, querido. Quem assistiu, né, é muita gente, por sinal, quero já te dizer, eu conheço muita gente que viu o teu filme e não conheci ainda alguém que não seja mega fã do 54. Não, é incrível, assim, todo mundo que eu encontro e converso sobre esse filme elogia muito. E eu queria saber da tua opinião, qual é a tua opinião, assim, sobre a tua entrada lá em Hollywood, porque o 54, né, ele sofreu pelas mãos, digamos assim, antes dos escândalos sexuais que o Harvey Weinstein, dono da Miramax, fez, se envolveu, ele era chamado de Harvey Scissorhands, Harvey Mãos de Tesoura, porque ele adorava reeditar os filmes. Como é que foi a tua experiência trabalhando com filme e tendo que lidar com o produtor que mandava tirar tal cena? Como é que foi isso? Pode ser? Então, você, falando sobre a entrada em Hollywood, né? Uhum. Eu estava lá na história. Então, eu fui para a Columbia University. E quando eu estive lá, eu comecei a trabalhar nesse roteiro de uhum. Studio 54. Uhum. Porque conheci Paul Schrader, que fez, que escreveu Taxi Driver e tudo, claro, isso, né? Driver. Então, ele era meu professor e gostou dessa ideia de Studio 54. Que então, ele me apresentou para Hollywood com esse roteiro. Mas demorou 5 anos para eu acabar com meus estudos e com o roteiro. Mas, enfim, o Jonathan King, que agora ele é o chefe de Participant Films. A uhum. gente era muito jovem e ele gostou, eu conheci ele numa festa, ele gostou do roteiro e ele levou para Harvey Weinstein, né? Ah, e Harvey falou, bom, vamos. Então, daí havia uma... Era interessante o desenvolvimento Mesmo, do roteiro. Uhum. Uhum. E do elenco. Então, uhum. eu tinha muitas discussões, você uhum. fala, uhum. sobre uhum. o elenco. E eu era, assim, muito jovem, mas eu não... Eu sabia o que eu quisesse, exatamente. Queria. Então, uhum. eu sabia que queria. Uhum. Batalhei para o elenco que eu tinha. E é por isso, esse elenco, os atores... Além de Mike Myers e Neve Campbell, que Neve tinha só um papelzinho, uh-huh. além de Mike, e ele estava fazendo o primeiro papel dramático, uh-huh. a Salma não estava muito conhecida. O Ryan Phillippe descobri com esse filme, o Mark Ruffalo era seu primeiro filme. Então, demorou um ano para criar esse elenco, entendeu? Entendi. Mas eles ficaram durante uhum. a filmagem, todo mundo ficou muito famoso. eu fiz meu emprego bom demais. Essa vez não era mal, era bom, mas bom demais. E Harvey ficou com, como se diz, dólares nos olhos, né? Então ele queria mudar um filme... que era um filme de 8 milhões de dólares, uh-huh. ele queria fazer um filme que ganharia 200 milhões. Milhões, claro. Então, ele começou a cortar, né? Entendi. Então, esse é o Harvey Scissorhands. E ele, eu era... Mas sabe o que é? Eu vou falar um pouquinho... À vontade. Da história da Poes. Uh-huh. Que de todos os filmes que ele tem destruído... O único que foi refeito é o meu. Mas eu iria te perguntar, eu vou ficar indo back and forth, tá? Indo e voltando no tempo, porque como é que é isso de em 2015, né, ou seja, filmaste acho que lá por 97, em 2015 tu achas algumas cenas de um trabalho de archaeologist, né, um trabalho de arqueologia, acha cenas do filme, remonta, e daí eu pensei, tá, tudo bem, remontou, então daqui a pouco o Marcos vai ter esse filme para mostrar para os amigos, mas não, tu relançaste com o aval da Miramax. Como é que foi isso? Marco, você está falando super rapidinho. Super rápido, tá. Super, quase não estou vendo nada. Tá, eu vou falar Tem que gritar, inglês, por favor. Tá, eu vou falar em inglês devagarinho agora, o que eu já te perguntei, tá? A lot of movies tend to be re-edited or cut, but re-releasing a movie by the same producer, with the blessing of the same producer, when it's recut, it's not common. What happened to your case? Ah, Acho que entendi. Então, não, só que é super distante, Sim, sim. Então, eu acho, ele vendeu Miramax. Uhum. Então, Miramax, ele não era, sabe? Quer dizer, Disney comprou Miramax. Uhum, uhum. Depois, Disney jogou Harvey Weinstein e seu irmão Bob, eles jogaram eles fora, né? Uhum, uhum. Então, eles não tinham Miramax. E depois, Miramax foi vendido de novo. E quando foi vendido de novo, apareceu essa chefe de produção, que é fantástica, o Zane Devine. É uma mulher fantástica. E ela sabia dessa legenda do Harvey cortando 54, uhum, porque muitas pessoas tinham visto o filme antes de ele cortar, então sabiam que era um bom filme, um filme assim, bem escuro, bem complexo e tudo isso, né? E bem diferente. Hã? E bem diferente. Bem diferente, né? Ah. Você falou, acho que eu vi 30 minutos, mas é mais como 40 minutos. Que ah, tá. Eu disse mais de 30, isso. É, 40. Então, é quase filme completamente diferente. Uhum. Então, ela sabia dessa legenda e ela queria fazer o filme. Então, ela... Mas você sabe o que é tão interessante? Depois de fazer o filme, saiu no Berlinale, né? E teve muito sucesso lá. Berlinale, gente, é o festival de Berlim. É, então, e o Harvey ficou com raiva, mesmo. E esse negócio, ele tentou mandar para a rua todo o novo Miramax, mesmo que ele não é dono da companhia. Entendi. É exatamente essa coisa que você lê sobre ele fazendo toda essa sacanagem para calar as meninas. Entendi. Ele fez com a gente, exatamente. Entendi. É muito, como se diz, chantagem e ameaçador, tudo isso. Uhum. Uhum. Mas a gente fez, né? E sobreviveu. Assim, ó, querido, tem um filme que eu amo, eu conversei contigo isso em off, tá? Outro dia que a gente conversou no telefone, eu falei pra ti o quanto eu amo, provavelmente é o meu filme favorito, o Saturday Night Fever, né? Os Embalos Sábado da Noite. E, obviamente, tem similaridades, né? Do menino sonhador que quer ir pra Terra Prometida, que quer sair daquele mundinho, né? E tudo na era disco, obviamente, as similaridades são grandes. Me fala quão importante, how important foi para ti o Saturday Night Fever. Quando super viu importante, que... sabe? Primeiro, porque era disco, né? Uhum. E também que a música era personagem no filme. Claro. Eu queria fazer isso, então essas duas coisas aí, né? Uhum. Então, mas é do outro lado da rua, né? Então, é da rua, do Rio. East River, né? Uh-huh. Então, eles eram lá no Brooklyn, quando o Brooklyn era assim, né? Era muito, tá muito diferente agora. Sim, sim. Mas Brooklyn era super cafone, e essa ideia de o Saturday Night Fever era assim, né? Sim, barra pesada. Hã? E riff, barra pesada. Não entendi. Riff, barra pesada. não entendi. Tá, eu vou dizer de novo. Era barra pesada, riff. Barra pesada. É, rough in English. É, rough. Rough neighborhood. Era muito rough, é. Uhum. Então, em Studio 54 é o contrário, né? São as pessoas super chiques e tudo isso. É pessoas da moda, pessoas famosas, tudo isso. Mas eu queria, o que era importante para mim, era fazer um filme sobre esse mundo, mas da ponta da vista dos... Outsider. Dos mortais, entendeu? Então, é sobre que você entra no Studio 54, não da frente, mas dos fundos. Entendi. Com o bartender, a Kotchek Girl e o busboy, né? Busboy, aham. Isso. E aí, é por isso, porque quando eu fiz esse filme, eu era muito jovem, né? Mas tinha muitas pessoas em Hollywood, em Nova York, que queria fazer filmes. Muita competição, havia como 20 roteiros nessa época para fazer um filme. Mas o meu foi feito porque eu acho que eu tinha um take, se chama um take, que era interessante, que era mortal, que o resto eram histórias de Liza Minnelli e biografia, não sei o quê. Entendi. Mas esse era um take que era mais fresco. E deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Tem essa relação com o Saturday Night Fever, mas eu vi em entrevistas, tá? E me interrompe se não entenderes, tá? You interrupt me if you don't understand, tá? Eu já vi entrevistas, tu dizendo, na verdade, que a tua grande influência fazendo o filme foi Cabaret, do Bob Fosse. Né, gente, o pessoal lembra aquele cabaré do coreógrafo, diretor Bob Fosse, com a Liza Minnelli, com o Joe Grey, com o Michael York. E eu estava me perguntando, eu estava pensando comigo mesmo, e estava dizendo, por que seria, né, Cabaret? E o link, o link que eu faço, me diga se eu estou louco, tá? É porque, tanto no Cabaré, no filme Cabaré, como no filme 54, eles estão dentro quase de uma bolha, living in a bubble, quase, com entretenimento, com felicidade, e ao redor o mundo está mudando. Ou seja, no Cabaré, nazismo, e no 54, AIDS, impending doom of prison, prisão e essas coisas. Tem a ver com isso? É muito. Então, eu falaria das duas épocas que as personagens estavam, como se diz, no edge do vulcano. Na beira do vulcão. Na beira do vulcão, exatamente. Uh-huh. Então, o mundo vai mudar. No caso de Cabaret, óbvio, né? Nazismo. Mas com Studio 54 era AIDS e também era drogas, porque lá nos anos 70, a cocaína não fica viciado? Como é que é? Viciado. Achava que não viciava. Não se viciava de cocaína. Claro, não, meu problema. Porque era só uma festa, né? Então, mas veio nos anos 80 tudo isso, e o 12-step programs e tudo isso. Então, era o final. Programas antidrogas. E como você falou também, que o Steve Rubell foi para a cadeia, tudo isso, né? Então, mas, e também isso, certeza. E um lugar muito, como se diz, um lugar que era muito... Say in English. Não sei inglês, sabe? Não é problema de língua, é quase. É problema de sol? Que era uma... era um lugar super decadente. Entendi. Entendeu? Escuro, mas leve, cômico e tudo isso. Então, eu queria fazer isso. Sim, e também, sabe, que no centro da história se trata de uma menina e dois homens, e é um love triangle bem homoerótico. Então, isso é o mais a grande influência. E você sabe, quando eu fiz esse filme, ainda não tinha Netflix, nem tudo assim, nem isso, né? Então, eu tinha um VHS do Cabaret, e mandei todo mundo ver o filme, meu DP, o diretor de fotografia, todo mundo, os atores, todo mundo, porque eu não queria mostrar discotecas para eles, mas essa ideia de decadência e tudo isso. Então, a gente viu esse filme tanto. Sim, e depois, você sabe uma coisa? Que a gente foi... Esse clube, Studio 54, o lugar, o edifício... Essa boate. Ainda existia, mas estava vazio. E ia... Provavelmente, ia tudo fica renovado agora e ficou co-op, não é? Então, mas a gente pagou para filmar um pouquinho lá, né? Ah. E depois eles podiam fluindo mais um pouquinho, né? Sim, então, sim. Depois se tornaram num teatro mesmo, teatro. Sim, sim, né? Eu sei. É, uhum. E imagina qual era a primeira peça que foi lá. Primeira peça? Não sei, me diga. Cabaret. Mesmo? Isso. E ficou lá 10 anos. Uau. Incrível. Uau. Né? Uau. É. Uau. Uhum. Uau. Uau, que coincidência. Serendipity. É. Grande coincidência. Pois é. E me diga uma coisa, querido. A direção de arte é excepcional. Né? Como é que foi o teu trabalho com o diretor de arte? A razão que eu pergunto é porque tem muitos filmes, novelas, programas, hoje em dia, feitos com temáticas de outras épocas, mas a aparência, a impressão que dá é que são atores modernos, né, querendo transmitir ideia de estarem naquela época. Né? Parecem fish out of water, né, peixes fora d'água. E no teu filme não parece, né? Sendo que tu também é uma pessoa muito jovem para, obviamente, ter ido em 77, 78, no Studio 54. Como é que tu fez para ter esse clima de realismo? Como é que foi o research, a pesquisa, pode ser? Você sabe que o Kevin Thompson era o Kevin diretor, Thompson, diretor, de, diretor de produção, né? Uhum, uhum. Então, production, você fala... É production designer, né? Diretor de arte, desenhista de produção. Isso. Isso. Então, ele era muito bom, né? Uhum. E eu, como eu vinha de cinema independente, uhum. para mim, tudo teria que ser a verdade, entendeu? Entendi. Eu não queria fazer clichês. Então, entendi. O que seria bom fazendo pesquisa sobre Studio 54 é que existia milhões de fotografias, não é? Porque uhum, uhum. revistas, jornais, claro. Tudo isso. E um pouquinho de vídeo. Agora tem mais vídeo, porque YouTube já uhum. descobriu vários. Disponibilizaram. Mas a gente achou, tipo, 3 vídeos. Uhum. Mas, e muitas, muitas fotografias. Então, Kevin e eu, e também é muito importante, que é o Alexander Grusinski. De fotografia. É, exatamente. Uhum. Que ele e os três falaram muito sobre isso, como fotografar. Então, minha experiência de uma boate é que é muito escuro e uhum. você experimenta tudo lá em flashes, uhum. entendeu? Uhum. Iluminações rapidinho, né? Sim. Iluminação. Sim. Então, uhum. é um flash. E, então, a gente queria... a gente queria um mundo bem escuro, mas lindo e que brilha. Glamouroso. Entendeu? Então, isso é super difícil fazer com filme mesmo. Com vídeo uhum. é fácil. Agora, fazendo uhum. esse filme, seria muito mais fácil, porque vídeo adora a escuridão. Uhum. Mas filme negativo não gosta da escuridão. Então, claro. Você tem que iluminar numa maneira para... trick a emoção do negativo. Sim, para simular, porque senão o grão fica muito, né? The grain, o grão pode faltar os olhos, né? O grão da película, se não tiver luz, né? Ele fica como se estivesse procurando luz para poder fotografar. Não, sabe, não é que não entendi, é que não consigo ouvir. Tá, eu disse assim, quando tem pouca iluminação sendo feita em película, obviamente, é como se a película ficasse procurando luz, né? Grain, procurando grão. É. A granulagem fica muito granulada se não tiver muita luz. É, então você tem que usar muito luz, mas depois, não, depois print it down. Aham, depois de imprimir. É, então é sempre um truque para fazer, você nunca vai saber até você tem os dailies quando você vê o dia. As cenas então, são reveladas. Uhum. É, mas o Alexander fez tão bom que a gente começou a chamar ele o príncipe do escuridão. Ah, Prince of Darkness. Prince of Darkness. Prince das Trevas, adorei. Isso, você fala isso para o diabo. É o diabo em inglês, sabia? Sim, eu sei. É Lucifer. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Sobre um fotógrafo, né, que contrataste, que foi o Alexander Grusinski. Eu já vi vários trabalhos do Alexander. E eu acho esse o melhor, depois de um outro. Esse e o filme Jovens Bruxas, que ele fez, sobre witchcraft, com a Faiza Balk, dirigido por Andrew. Esqueci agora o sobrenome. Mas foi ali que eu estava assistindo o 54 e pensando, será que o Mark Christopher conheceu o Alexander Grusinski por causa do Little Witches, esse? Do Craft, we call it the Craft. Desculpa, é do Andy, Craft. Andy, o diretor amigo meu também. Ah, então, tá. Não, mas eu conheci ele porque a gente estava, outra vez, eu não queria fazer o filme com qualquer diretor de fotografia, né? Claro, claro. Então, ele, o agente, não sei o que, submeteu a matéria dele, eu vi, eu gostei, e a gente conheceu, e ele trouxe, era muito interessante, porque a primeira reunião era horrível, né? Porque ele trouxe um livro para exemplos que era totalmente errado. Mas gostei dele. Eu falei, cara, o que você está pensando? Ele falou, Marco, você sabe que eu estava lá, eu fui para o Studio 54 quando ele era modelo, quando ele era jovem, né? Então, ele falou, eu estive lá. Então, eu falei, então, cara, volta e traz coisas que você se lembra claro. Dessa ponto de vista. E a segunda reunião era muito boa. Então, querido, eu te perguntei sobre o The Craft, né, que no Brasil é Jovens Bruxas, porque é um filme super escuro e ao mesmo tempo colorido. Por isso que eu pensei que poderia ter sido uma boa referência para ti. É. Não, então The Craft não é questão de cor, porque 54 é super colorido também. Uhum, é questão de luz. Então, Craft tem muita luz. Tem luz demais, né? É luz demais. Entendi. Para mim, da minha ponto de vista. Então, entendi. Eu falaria isso para Alexander também. Eu não percebo isso realmente. Mas, para mim, eu preferia... como eu falei... The Craft realmente não tinha efeito comigo, não. Era entendi. Mais que ele, a gente, ele, que ele estava lá e que ele tinha, ele faz, ele tem uma obra que é muito diferente de filme a filme. Eu sempre gosto de trabalhar com pessoas assim. Camaleônica. E eles podem fazer várias coisas, vão traduzir o que eu tenho na minha cabeça. Entendi. Entendeu? E querido, assim, me diga como é que foi uma vez o elenco sendo aprovado, o seu elenco, né? Eu tinha, por exemplo, o Mike Myers já tinha feito muitos filmes. O Ryan Phillippe, apesar de estar começando, né, uma pessoa de muito talento, por exemplo, a Salma Hayek também tinha trabalhos no México, no caso. Como é que foi com esse elenco, mesmo muitos deles sendo jovens, como é que foi para tu te impor no set? Como é que foi? Se tivesse dificuldade tendo que dizer para os atores, faz assim, faz de outra forma, a tua relação com os atores foi muito confortável ou não sempre? Olha, eu gosto de atores, então acho que eu peguei esse elenco porque eles sabem, atores são super sensíveis e sabem quando um diretor é bom com eles, entendeu? Entendi. E aí tem um respeito entre diretor e ator. Tem muitos diretores que famosos, muito sucesso, mas não gostam de trabalhar com atores, ou tem muito medo deles. Eu não tenho. Ah, então, tá. É por isso que eu, com o Mike, ele tem, ele, você provavelmente sabe que ele tem uma reputação muito má. Exatamente, né? Você tem uma reputação de não gostar de ser dirigido. Mas comigo ele era ótimo, e eu gostei muito, e eu acho que é o melhor papel que ele fez, né? Sim, e sim, Salma sim. Até também, e muitos, né? Eu gosto muito do trabalho deles, né? Que interessante. Querido, a gente está chegando ao final, eu queria que conversasse assim, teus planos futuros, tem alguma coisa já que podes falar para a gente, assim, de alguma coisa que você esteja encaminhando? Alguma coisa futura, não sei, fica à vontade. É, então, é a minha primeira peça de teatro que se chama Mid-Century Moderns, que seria modernismo, né? Isso. Então, essa é uma comédia musical, né? Uhum. E é um jukebox musical que tem essa música dos anos 60 como Petula Clark, como Tom Jones, tudo isso. Eu adoraria uma música do Jobim, ou um brasileiro, uma bossa nova, né? Seria fantástico. Mas eu mudei para Palm Springs, né? Palm Springs é o centro de modernismo em Califórnia. Mas é mais da arquitetura. Mas também eu adorei a música, sabe? Então é por isso, acho que a gente está falando sobre isso, que o centro de modernismo de arquitetura seria Palm Springs, mas o centro da música seria o Rio, né? Não acha? Então, é muito bom. Eu estou trabalhando nessa peça do Rio, dois meses trabalhando aqui, fazendo essa publicidade, promoções, não sei dizer. Está divulgando. Isso, mas é interessante, porque eu acho que o Rio e Palm Springs têm uma coisa a ver, entendeu? E quando você vai nos cafés e restaurantes no Palm Springs, você vai ouvir muito bossa nova lá. Entendi, claro. Porque é uma música que se dá super bem com a arquitetura e o vibe, a vibe lá. Sim, aquela jazz e vibe, né? Aquela vibração meio do jazz, do pop, do Latin jazz e da bossa nova. Isso, é. Isso aí. Então, essa é uma comédia sobre uma viúva do interior que vai para a Califórnia e no deserto o carro quebra e ela fica em Palm Springs e vira um mid-century modern. Então, é bem ridiculoso, mas também é uma coisa... Agora, também, eu tenho trabalhado nisso muito, durante 5 anos, isso. Mas agora, por causa desse interesse nas histórias de mulher, acho que está ainda mais interessante para a audiência. É para a plateia, para o público. É, isso, público. Entendi. Mark, eu quero te agradecer, tá? De coração, a gente tentou outras vezes, estava com problema de laringite, melhoraste perfeitamente. I wanna thank you very much, tá? Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua atenção, pela tua simpatia, sou fã do teu trabalho. E só posso te agradecer mais uma vez e te desejar a melhor da sorte. Aqueles contatos que eu mandei para ti ali há uns dias, de Palm Springs, pode ser que saia alguma coisa ali. Tenta aquele contato que eu te falei ali. Ok. Um grande prazer. Tá? Querido, um abraço. Obrigado, tá? Tá. Obrigado, Will. Tá. Um abraço, querido. Tchau. Marco Antônio. E aí, tudo bem? Muito bom, viu? Obrigado. Muito simpático, muito simpático, muito gentil, fantástico. Mais uma vez, fantástico. Obrigado, que bom. E vai ter música boa agora. Agora, nosso trabalho de arqueologia aqui na rádio, a gente vai começar com os anos 50, mas logo vão ter links com o filme 54. Então, vamos tentar e vamos... Guilty. Not guilty. Guilty. Not guilty. Curtis's charm. If it's serious and I'm ready, Teddy, I'm delirious, 'cause I wanna go steady. It's a charge that I've got a bed. Come on, the baby, I wanna time on the play. I'm standing in the dark, just waiting for someone to swear you I adore. Kisses on you, I want more. After all, a baby, that's what love's for. Yes, it's bad. Am I guilty or not? I'll be glad if the sentence I got was life. With you, I'm water and bread, and if I'm innocent, I'd rather be dead. Hey. Baby, that's what love's for. It's a bad. Am I guilty or not? I'll be glad in the sentence I got was life. With you on water and bread, and if I'm innocent, I'd rather be dead. Hubba, hubba, hubba, hubba. Dead. Marco Antonio. Do Tommy Steele, Steele, no caso, S-T-E-E-L, mas ele colocou mais um E. Então, Tommy Steele, o nome da canção, The Trial, que quer dizer basicamente o julgamento. Na verdade, ele está sendo julgado por amar demais. Né? Então, já começa a canção, pessoal, é culpado, já estão dando veredito. Então, essa canção é de 59, que eu posso falar do Tommy Steele? O nome de batismo dele é Thomas Hicks, H-I-C-K-S. Ele nasceu em Londres em 17 de dezembro de 1936, está vivo com 82 anos. Foi, agora eu tenho que ter cuidado, porque quando eu falo essas, as duas palavras que eu vou dizer agora, o pessoal que não acompanhou isso, o João Alckmin, ele começa meio, pode começar meio a tremer, porque as duas palavras que eu vou falar são ídolo teen, ou seja, teen idol. E o João já vai pensar num americano de origem italiana chamado Fabian, mas não é, viu, João? Só que agora que tá rindo, pessoal, tipo assim, ah, tô livre dessa, mas seria mais ou menos assim um Fabian inglês. Isso mesmo. Proteção, tudo. Sabe? E ele é o primeiro, dá pra dizer que ele é o primeiro rockstar inglês, esse Tommy Steele. Claro, já teve outras pessoas, a gente até já tocou em outros programas, outros cantores de rock, mas assim, de ter atingido um certo estrelato. Ele foi considerado pela imprensa do Reino Unido um dos mais icônicos nomes da cultura pop de lá, nos últimos 65 anos. Ele também ficou um tempinho na Marinha Mercante e depois caiu fora. Disse que um dos grandes problemas é que ele tinha pés chatos, ou seja, não só os pés. Isso, pelo jeito. É. Mas, de qualquer forma, um teen idol que eu falei, ele foi meio criado com a ideia de competir com Elvis, né, no sentido de atrair a garotada para adquirir discos, e também fez filmes. Né? Por exemplo, como ator, eu sei que em 1957, por exemplo, quando ele fez um filme chamado The Tommy Steele Story, ou seja, uma versão romanceada, fantasiosa da vida dele, ele ali foi considerado, naquele ano no Reino Unido, em 57, um dos 7 atores mais populares entre os ingleses. A versão da vida dele contada nesse filme, The Tommy Steele Story, dá para dizer assim que seria basicamente o agente, né, a indústria, tipo assim, o pressionando para ele ser um mega rebelde, como Elvis, e ele no filme tentando mostrar que na verdade ele era um bom moço. Então, que ele queria sucesso, mas não fazendo aquele ser um clone do Elvis, diríamos assim. Que eu posso dizer. Aí ele construiu para a Disney. Já, ou seja, o sucesso foi tão grande que a Disney meio comprou o passe dele e ele estrelou um filme chamado Quando o Coração Não Envelhece, que era com a Geraldine Page e uma atriz que eu acho gatíssima, Leslie Ann Warren. Ele também até canta na trilha desse filme e também tem um filme que é um dos menos conhecidos do diretor Franz Coppola, ou seja, bem antes de dirigir Poderoso Chefão e Apocalipse Now, que é um chamado O Caminho do Arco-Íris, que é sobre irlandeses. Então, esse lance do folclore irlandês é um filme praticamente desconhecido no Brasil. Tem até o Fred Astaire no elenco. E o Tommy Steele está ali no filme. Tem, a gente vai ver agora, daqui a pouco, daqui a uns segundinhos, uma canção dele que é Rock with the Caveman, que quer dizer basicamente dançar o rock ou dançando rock com o Homem das Cavernas. Foi um mega sucesso. Vamos lá, por favor. Cave is what he did when he wanted a rave. Took a stick and he drew on the wall. Man out of hell to have himself a fall. Rock with a caveman. Crawl with a caveman. Shake with a caveman. Baby make with a caveman. Oh boy, break with a caveman. É, dançando com o Homem das Cavernas poderia ser traduzido para dançando com Renzo Mora. Sempre, né? Não interessa o assunto, sempre tem que respingar o Renzo, né? Sim, lógico. Então, assim, se a gente estiver falando, acho que sobre incas venusianos, vai conseguir uma conexão com o Renzo, não vai? Mas vai. Mas você não tenha dúvida quanto a isso. Sobre Nelton, sobre Nelton, o demônio do reino abissal do National Kid, também Renzo Mora. Também Renzo Mora. Essa canção que a gente ouviu, um trecho, o Rock da Caveman, fez muito sucesso. Ela toca até na trilha sonora de um filme dos anos 90 chamado Flintstones, né? A primeira versão com John Goodman, com Elizabeth Perkins, Rosie O'Donnell, o grande Rick Moranis, né? Mas, claro, o Tommy Steele não aparece no filme. Então acho que a gente pode adentrar a década de 60, vamos lá? Gosto muito dele, viu? Não, gosto. Vou te contar, é uma maravilha. Essa canção é de 68, injustamente não fez sucesso. O nome do cantor é Edwin Starr. É como, sabe, como se fosse estrela, só que com mais um R. Edwin Starr. Cantor de 68, o nome da canção Way Over There, ou seja, lá do outro lado. Ele basicamente está falando que não interessa onde a moça está, onde a moça esteja, ele vai para o outro lado, pode ter montanhas separando os dois, ele vai fazer qualquer coisa para... Não vão existir obstáculos para ele chegar até ela. Um dos mega hits dele foi a Contact, que você não toca na trilha sonora do filme Studio 54, né? Já é uma canção de 78. Depois a gente toca, eu até vou pedir que, se não for abuso, tocar no mínimo até 2 minutos e 5, porque, sabe, lembra, né? Lembra das músicas deles, quanto você lembra, né? Sim. Arranjo, assim, sim. Tem música que a gente adora, acho que uns 6 minutos pra voz, né? E mais ou menos. Agora, outro sucesso, mega sucesso dele War, foi né? War. Sim. Eu já até comentar um pouco sobre War, mas de qualquer forma, o Edwin Starr, o nome dele batizou Charles Edwin Hatcher, nasceu em 21 de janeiro de 42, em Nashville, no Tennessee, foi criado em Ohio, e ele faleceu em 2013, aos 61 anos de ataque cardíaco. Até pensei que tivesse sido, de repente, alguma, sei lá, excesso, como é que posso dizer assim, de vida, de boemia, mas supostamente... E pelo menos em entrevista ele dizia que nunca tinha tido hábito de usar drogas nem nada. Ele faleceu no caso em Nottinghamshire, que é na Inglaterra, perto de Nottingham, né? Do o pessoal deve se lembrar da lenda Robin Hood e tudo mais. Como eu falei, cantor e compositor americano, ficou muito famoso nos anos 70 pela Motown, né? Principalmente pelo maior hit dele, que é o War. No caso, eu escolhi pra gente tocar um trechinho do Contact, porque obviamente o link, né, com o filme... Você acha que o War fez mais sucesso que o Contact? Olha, segundo o que eu li, fez bem mais. Supostamente ele ficou sendo o garoto de ouro durante pelo menos um ano e meio na Motown. Diz que nem até o Barry Gordy o respeitava lá direto por causa da canção War, né? O pessoal que não tá lembrando, a canção essa é uma crítica à guerra do Vietnã. Basicamente ele fala que, eu adoro esse trecho, ele fala na canção que só quem ganha com a guerra é o agente funerário. E a canção Contra já é de 78, eu vou ir um trechinho daqui a pouco, e é uma canção disco com outra pegada. Ele basicamente está falando mesmo do contato visual, que nada mais importante que o contato, né? Que a pessoa olhar e agir, em vez de ficar nessa lenga-lenga. Deixa eu ver o que eu posso dizer. Não vai acreditar, mas o War era para ter sido um mega hit, sabe de quem? Dos Temptations, outro grupo também, acho que conhece, né? De nome. Eu já ouvi falar isso. Mas chegou ao primeiro lugar nas paradas americanas na voz do Edwin Starr. Ele se mudou para a Inglaterra em 73 e daí virou mega... A carreira dele foi muito mais estável lá. Tanto que nos anos 80, tipo assim, na virada de 79 para 80 e 81, ele não tinha mais assim sucessos nas paradas nos Estados Unidos, mas estava ainda com muito requisitado entre os britânicos. Ele pode ser ouvido, vamos ver, em filmes como Inferno Harlem, que é uma sequência ao Black Caesar, acho que no Brasil era Chefão do Gueto, até com Fred Williamson, assim, bem legal, Inferno Harlem é a sequência. Uma Noite de Aventura, fez bastante sucesso na Sessão da Tarde no Brasil, é aquele de uma babá, era até com Elizabeth Shue, a namorada do Daniel LaRusso, do Karate Kid. Cortinas de Fogo, que é um filme sobre bombeiros, que eu adoro. Não sei se tu gosta, você lembra? Gosto. Um belo filme, dirigido por Ron Howard, Ambição em Alta Vantagem, e um filme que ajudou a canção War a voltar às paradas em alguns lugares do mundo, foi uma comédia com o Chris Tucker e o Jackie Chan, A Hora do Rush. Sim. Porque eles estão conversando uma hora e o Jackie Chan fala que adora essa música e cresceu em Hong Kong ouvindo essa canção. Né? Contact está no filme Studio 54 e foi um dos momentos principais assim, do filme. Vamos tocar um pouquinho Vamos. De Contact? Vamos, antes eu vou te dizer o seguinte, ele morava no Kentucky, né? Hã? Ele morava no Kentucky. Em Ohio. Ohio. Meu, nos anos 70, Ohio era uma merda, viu? E não deve ter melhorado até hoje. Olha, eu ouvi falar que em matéria de, entre aspas, qualidade de vida, né? Diz que parece que o Alabama consegue ser pior ainda. Que é assim, parece que parou no tempo, sabe? Parou no tempo. Diz que é uma coisa terrível. Mas Ohio era de vida diferente, Ohio, né? Ohio, Omaha. Era uma desgraça nos anos 70, viu? Ainda mais imagina o cara sendo negro e um negro bem escuro, né? E cheio de bossa. Não precisava nada disso, era só você não ser da região como eu, eles te olhavam de lado. Sim, vamos lá. Atravessado, né? Vamos lá então. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Lembra um pouquinho para mim, Trump. Lembra. A pegada dele de voz. E também um cantor dos anos 60, Wilson Pickett. Me lembra bastante. Assim, aquela, e a gente vê assim, que é para colocar para dançar mesmo e trancafiar as crianças, né? Mas é uma maravilha, maravilha. Então, acho que a gente pode adentrar aqui os anos 70. Vamos lá, Fofão. Que eu acho conhece um pouco também. Porque eu tenho essa impressão. Eu já ouvi falar, eu vou ouvir pela primeira vez. She was born in the back of a car in a Midwestern town. She learned early in life what it's like to go hungry for love. By the time she was sweet 17, she won a beauty queen contest. And with the money she won, she took off to be a Hollywood star. But somehow she got turned around by that man from Las Vegas. He left her when the chips were down there on her own. So she learned how to deal with her heart, and she learned how to steal from the gamblers who call her lucky star. When she says, give me the dice, my handsome brother, watch me get hot, one move and another. I like it tonight, you're so sweet to cover. All of my bets, cover my bets. Oh, I'll handle the chips, I love your honey. I know how to bet, I'll win you some money. Later tonight, we'll split up. Watch me get hot, I love you a lot. The stars, and it makes them feel glad just to think she had dinner last week with her friend Al Pacino. And tomorrow she'll go for her screen test, she'll be a Hollywood star. And she wonders if she never had met that man from Las Vegas, would she really have climbed to the top on her talent alone? Will she ever be lucky? Where's the man in the 10-gallon hat who will rescue lucky stars? She says, give me the dice, my handsome lover. She'll get hot, one roll and another. I'm lucky tonight, you're so sweet to lover. All my bets, all my bets. Oh, I'll handle the chips, I love your honey. I know how to bet, I'll win you some money. Maybe tonight we'll spend it. Watch me get hot, I love you a lot. Particularmente, eu gosto mais dessa do que da próxima. É mesmo, né? Sim. Queria te perguntar se estavas babando, porque eu acho essa música de uma classe. Particularmente, né? Eu gosto mais dessa. E olha que a outra, não, tu não estás, eu tenho certeza que tu não estás em nenhum momento desprezando a outra, né? Não, eu adoro a outra também. A outra é tipo nota 12, então tu acha que vai nota 13,5, tipo assim, né? 13,5, né? Não, 12,5. Ah, tá. Porque essa, o grupo aí, maravilhoso, Odyssey, né, Odisseia, o nome da canção Lucky Star, ou seja, Estrela da Sorte, mas como está falando sobre ambições, sobre querer chegar, ter sucesso, chegar lá, chegar no topo da escada do sucesso, digamos assim. Essa canção que a gente ouviu na íntegra de 78 não fez sucesso. A canção de grande êxito do grupo foi Native New Yorker, né, ou seja, uma cidade que homenageia mesmo quem nasceu em Nova York. É uma canção de 77, já ouvi um trechinho daqui a pouco, mas falar um pouquinho do grupo. A banda foi criada em New York City em 77 mesmo. Antes, uma versão do grupo que era com cantoras mulheres. O nome era The Lopez Sisters e eram de Connecticut. Daí, hoje em dia até a pessoa pode... eles são sediados, o grupo, o Odyssey, está sediado no Reino Unido e quem toma conta... Na verdade, não é mais, obviamente, não é a mãe dele, que era uma das cantoras do original, o nome dela é Lillian Lopez Colazzo Jackson, e quem cuida, quem é meio chefe da banda, um estilo meio assim, visualmente, duas cantoras e um cara, guardando suas diferenças, é claro, meio tipo Trio Los Angeles, o cara e duas mulheres chiquérrimas. O nome de quem é o responsável pela banda é o filho dessa cantora original, que é o Steve Colazzo. Quando virou o Odyssey, só ficou das irmãs, das cantoras Lopez, só a mãe dele. Daí se tornou, Odyssey estourou no mundo na era disco e também tipo, canções com uma pegada soul. Essa que a gente ouviu tem uma pegada até de bossa nova, um pouco de jazz, coisa maravilhosa. O interessante é que essa obra-prima que a gente vai ouvir um trechinho agora, Native New Yorker, já havia conseguido um certo êxito na voz de um cantor italo-americano que... Eu acho, não sei porque eu acho meio paranormal. Eu acho que o João, acho que já deve ter ouvido falar, é um cara chamado Frank Valli, e ele conhece, né, João? Eu vi uma pequena participação dele no Família Soprano, mas não sei exatamente quem é. Tu não tinha ouvido falar do cara, mas tu ouviu só ele como ator, tu não conhece ele muito como cantor, então, né? Pouquíssimo. Tem só toda a coleção... Isso, e deve ter um pôster em cima da cama do Frank Valli, mas eu estou dizendo para sacaneá-lo que ele não conhece. Isso. Essa canção, quer dizer, o grupo, desculpa, Odyssey, pode ser ouvido no filme The Stud, que no Brasil levou o título ridículo, O Garanhão e a Prostituta, que era estrelado e co-produzido pela John Collins, Os Olhos de Laura Mars, que eu adoro, é um estilo meio diálogo, meio aqueles filmes de suspense e sanguinários, feito por italianos, só que esse filme tem uma espécie de diálogo americano, é com a Faye Dunaway e o Tommy Lee Jones, e também aquele clima bem disco, porque ela é fotógrafa de moda no filme, Diário de uma Babá, que é uma comédia romântica com a Scarlett Johansson, na trilha do Studio 54, que foi dirigido pelo nosso convidado. Então, acho que a gente pode tocar um pouquinho do mega sucesso 77. Vamos fazer isso, não sei, tá do caso. Por favor, por favor, tá te pedindo. Marco Antônio. Não sei porque, acho que eu estou paranormal, estou mediúnico hoje mesmo. Eu não sei porquê, mas a gente falou que a gente ia tocar a canção, a mais famosa deles, né, do grupo Odyssey, Native New Yorker, e eu não sei porquê, mas eu teria apostado dinheiro que não ia ser cortado, assim, depois de uns dois minutos. Porque eu o cara... Que eu ia o rock do Homem das Cavernas? Não, porque... Tu tirou depois de um minuto e meio, tipo assim. Não, porque o cara que corta, o comunicador... Não, o comunicador, qualquer um que corte essa música, ele tem que ser pendurado pelos dedos em praça pública, você passa uma navalha de leve no peito dele, vai tirando a carne... Por favor. E joga água salgada depois, tá? Deus... Vocês não estão assim meio Mussolini, cabeça para baixo, quebrado na praça, exatamente, que eu estou cuspindo. Exatamente. Uau. Quem cortar essa música tem que matar o desgraçado. Não, querido, é só eu ou tu também sente direto uma pegada no início, no instrumental, meio Lever Limited Orchestra? Exatamente. Por favor, o pessoal vai te contar, acho que eles quiseram destruir os corações na época aí, que essa canção é uma coisa de louco, né? Não, e a letra também é fantástica, sobre a garota de Nova York. É linda. É uma ode a Nova York, né? É verdade. E aquele clima parece um clima de Réveillon 365 dias por ano. É verdade. Né, com essa canção. Então, gente, vamos agora para os anos 80, por favor. Marco Antônio. Valeu, essa canção de 82, super melancólica, não fez sucesso. O nome do cantor, Graham Parker, né? G-R-A-H-A-M Parker. Canção de 82, como eu falei. O nome da canção tem a ver até com muito, não foi até proposital, mas muito do que, até porque eu não sabia o que ele ia falar exatamente com o nosso convidado, mas ele falou muito aquele lance das cores, mas ao mesmo tempo da escuridão, de muita luz, mas ao mesmo tempo das trevas, quando ele estava citando todo aquele climão, né, que estava no final da era disco e tudo mais. E o nome dessa canção é Dark Side of the Bright Light, ou seja, o lado escuro das luzes brilhantes, né, das luzes ofuscantes. Um dos maiores sucessos do cantor Graham Parker foi Life Gets Better, ou seja, a vida melhora, vai melhorar, é uma canção de 82, já ouvi um trechinho. Ele nasceu no lado leste de Londres em 50, ainda está vivo, um roqueiro assim bem básico, mas que também mistura também um pouco de new wave, pós-punk. Ele está cantando profissionalmente desde 1970, viciado em Beatles, na soul music americana. Ele largou a escola aos 16 anos, trabalhou colhendo tomates, operário em fábrica de luvas, fazendo pães numa padaria decadente da Inglaterra, virou mochileiro na Espanha e Marrocos e depois se mudou para Gibraltar. Aos 22 anos, ele voltou para Londres, decidido a vencer na carreira de músico e continua na batalha até hoje. Essa, quando eu falei até que, essa aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, Life Gets Better, foi a canção de sucesso dele, sucesso em termos, né? Foi número 51 na Hit Parade americana e número 40 na parada britânica. Ou seja, assim, ele é super valorizado, super respeitado, mas grana mesmo, nunca assim, não pode ficar assim coçando os testículos durante 6 meses, que o cara passa fome. Ele tocou durante um tempo acompanhado do grupo The Rumour, e então era... Basicamente era Graham Parker and the Rumour, mas o que a gente ouviu era ele por conta própria. E a gente ouviu uma chamada Life Gets Better, que também é de 82, que também é ele bem solo, assim, sem a ajuda desse grupo. Como eu falei, há muita gente na crítica europeia o compara no sentido de atitude, né, nos palcos, meio com Elvis Costello, não Elvis Costello daquela fase que a gente idolatra, né, com Bud Packer, mas a fase Elvis Costello dos anos 70 e 80. E também já foi comparado algumas vezes no sentido poético das letras, de crítica social e tudo mais, com Bob Dylan. Ele pode ser ouvido em trilhas como Roadhouse 66, não confundir com Roadhouse, que era Matador de Aluguel, com Patrick Swayze. Esse Roadhouse 66 é anterior e era com Willem Dafoe, com um filme chamado Michael e Donna, Verdadeiro Amor, foi dirigido pela Nancy Savoca, que é uma nova-iorquina, filha de argentino com siciliano. A Nancy Savoca, muito elogiada. Esse filme, Michael Donna, não fez dinheiro, mas foi muito elogiada, com Lily Taylor e com Vincent D'Onofrio, uma comédia dramática romântica. E então acho que a gente pode tocar um pouquinho do Life Gets Better, pode ser, de 82? Interessante, né? Lembrando do... Quando você fala em Bright Lights, eu me lembro de Tom Jones com o sucesso dele. Bright Lights and Your Girl. Essa canção, te conto, é super bonita. E o incrível é que eu vou chutar aqui, tá? Não sou nem perto de expert de Tom Jones, mas a impressão minha é, tipo assim, tem alguns greatest hits dele que não entra essa canção. Tu acha que entra direto ou não? O que o... Essa canção que tu só citaste, essa Bright Lights, essa, eu acho que muitas vezes, o que eu quis dizer é que ele tem tanto sucesso, mas eu acho que essa canção não é tão lembrada, né? É, olha, nós aqui tocamos muito, viu? Sim, sim. Mas sim, não, mas é. Não dá pra dizer que a gente é exemplo aqui no sentido comum, né? Não, você tá absolutamente correto. Pouquíssimas pessoas conhecem essa música. É, o pessoal gosta de dizer que gosta do Tom Jones, daqui a pouco cita dois clichêsões assim, mas ele tem no mínimo, no Reino Unido, no mínimo acho que uns 20 mega sucessos, né? Agora, também quem diria, né? O Frank Valli gravou o Native in New York, antes dele, do Odyssey. Antes, né? É. Cantaram primeiro do Odyssey. E não tô te mentindo, não é pra puxar o flago aqui, mas é bem legal a versão dele. Eu prefiro do Odyssey, mas não é feia mesmo. Olha, se você me perguntar, eu gosto da versão do Odyssey, eu gosto do Frank Valli, mas gosto muito do Black Box. Gosto. Já umas duas vezes já falasse no programa. É uma batida. Você já ouviu, né? Sim. É uma batida diferente, é completamente diferente. Qualquer hora nós vamos tocar. Eu acho assim que, tipo assim, a atmosfera quase que parece a mesma. Mas o instrumental é diferente, eles recriaram a canção mesmo, né? Completamente. Então, querido, um prazer até quinta, então. E quinta-feira. Falar com o pessoal aí, contigo, com o Fufunha e com os ouvintes, tá? Na quinta estaremos juntos e agradeça a amiga lá de Buenos Aires que está repercutindo o programa. Ah, isso, no Twitter, né? Sim. Porque sabe como é que é? Eu não sei no teu caso de Twitter, mas Twitter pra mim... Twitter o que é isso? O que é Twitter? Eu não tenho a mínima ideia. Então isso é contigo, né? Eu ouvi falar de alguma coisa um pouquinho acima, sabe do que, querido? Daquele lance de uma lata e daí tem um arame pra outra lata. Um troço mais high-tech, mas viu? Quem é louco por esse tal de Twitter é o Renzo Mora, que fica dia e noite enchendo o saco dos outros. E a vida dos outros, tudo mais. Porque sabe como é que é, né? Exatamente. O Renzo é o Renzo, não adianta. É, fica falando da vida dos outros, fica brigando, fica dizendo... Briga. Que vai, que o filho do Bolsonaro responde. Eu vi. Vem aqui cuspir em mim. Eu não tô te mentindo. Quando eu li aquela postagem, eu tô falando sério. Eu ri durante uns 20 minutos. Não, eu acho legal também quando a pessoa vê as respostas, das respostas. É verdade. Né? Um abraço, querido. Abraço, tchau, abraço, beijo, abraço, querido. Valeu. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, meu fone está meio apagado, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto, que sabe mexer com Twitter, e a rádio também está no Twitter. Apresentação João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman e nós estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Rogério Alcântara, de Jair Barbosa e eu. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.